42-2704. A União espera por si no dia 7 e 8 de junho para festejar os seus 50 anos. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho. E para quem está em viagem, uma ótima viagem. Na companhia da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Tudo vai bem. Ora, então, vou dar início à minha emissão com esta linda música, Amarante, agora vai. Assim está bem. Ora, fiquei muito bem. Até já. Agora vai para o outro se quiseres. Tu não penses que por ti fico a chorar. Se não sou mais aquele que tu queres. O amor se vai e vem o outro amor. Agora vai para outra paixão. Hoje nunca soubeste o que é o amor. Mas sei que um dia tu vais perceber. E arrependida sei que vais voltar. Já não importa pensar no passado.

Muito bem, 14 horas e 27 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. E então, como estamos no fim do mês de maio, mês de Nossa Senhora, vamos ficar aqui com esta linda música, Ave Maria do Coração. Para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória, aqui nos estádios da Rádio Arcancel, no estúdio da Rádio Arcancel 96.2, assim é que é. Ora então, vamos ficar. Que seja que Nossa Senhora nos traga paz a todo mundo. A todos nós. Amém. Então, vamos escutar. Fiquem bem. Até já.

cerveja, hoje eu quero aliviar. Hoje a galera vai dançar, vai, vai balançar o pé da roseira, ai, ai. Hoje eu tô com dó de mim, caba não, caba sim, tô facinho, facinho. Quando eu chegar no forró, a poeira vai subir, sanfoneiro vai gritar, coqueiro que não balança até vai balançar, as mocinhas pelos cantos vão começar a gritar. O forró bem maiorzinho, grudadinho é bom demais, eu que não sou nada burro, puxo logo uma pra trás, e quando tiver suor, e ele não vira pó, pode amanhecer o dia no arredo pé do forró. Hoje a galera vai dançar, vai, vai dançar a noite inteira, ai, ai. Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar. Hoje a galera vai dançar, vai, vai balançar o pé da roseira, ai, ai. Hoje eu tô com dó de mim, caba não, caba sim, passinho, passinho. Hoje eu tô contra de mim, cava não, cava sim, tô passinho, passinho. Está bem. Ora, 14 horas e 35 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, de parte de Maria Pereira, para seu marido, seus filhos e para todas as pessoas que as que a conhece, espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Muito bem. Era para todo o auditório, para todos os animadores, o meu muito obrigada, e para todas as pessoas que estão sempre à escuta da Rádio Arcanciel. Ora então, Elda Batista, anda comigo, ó meu amor. Fiquem bem, até já. Anda, vamos os dois passear, ó meu amor. Sair esta noite para te poder beijar. Vamos sair esta noite para eu te poder beijar. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo para onde eu for. Anda comigo, ó meu amor. Anda comigo para onde eu for. Vamos os dois à noite. We'll be right back. sur Arc-en-Ciel Orléans. Vou ter que mudar de música porque esta não quer andar. Ora então, até já. Quando vêm as rumarias e bailes apenas amor e paixão. No meio de tanto encanto, eu escolho o meu par. Apertando e dançando com elas, é sempre a girar. Eu cavo a todas e muito mais. Vou dançar este pimba com elas nos arraiais. Vou dançar este pimba com elas, abraçar a mulher sedução. Vou dançar este pimba com elas, morenas e loiras são a tentação. Vou dançar este pimba com elas, abraçar a mulher sedução. Quando vêm as romarias e bailes de verão, meninas morenas e loiras, amor e paixão. No meio de tanto encanto, eu escolho o meu par. Apertando e dançando com elas, é sempre a girar. Eu cavo a todas e muito mais. Vou dançar este pimba com elas nos arraiais. Vou dançar este pimba com elas, abraçar a mulher sedução. Assim. Ora, 14 horas e 48 minutos, como o tempo passa a correr, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, de parte de Melanie Dias, de São João de Belão, para toda a família Dias, ela, vamos ficar com as para todas as famílias. Padre Zezinho, abençoai todas as famílias. De parte de Melanie Dias, de São João de Belão, para toda a família e para todos as pessoas, casais, filhos, tudo, pelos quatro cantos do mundo. Fiquem bem, até já. Let's be.

olhos verdes, vê lá se perdes teu artrocista. Com tua graça travessa, perde a cabeça qualquer batista. Se és cantadeira de brilho, vem cantar ao desafio, mas toma tino. Não dês um passo mal dado, puxa-lhe traçado, já traçou o meu destino. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Bate o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Atira-me numa cantiga de amor que diga coisas do fado, de uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. No trinar desta guitarra, também fiz esta amarra que me prendeu. Que triste fado, afinal, tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bater do coração. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o passo, o bater do coração. Bato o fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão, trigueirinha, acerta o passo, o bater do coração. Para minha namorada, teu beijo quente, quero provar. Teu corpo ardente, quero abraçar. Aconteceu tão de repente, eu estava no meu portão, quando a vi toda contente, ela agitou o meu coração. Ai, quem me dera te poder dar alegria, toda a noite e todo o dia, em meus braços. Ai, quem me dera acordar com teu sorriso. É só isso que eu preciso para melhor poder viver. Eu te quero, eu te desejo para minha namorada. Eu te quero, eu te desejo para minha namorada. Teu beijo quente, quero provar. Teu corpo ardente, quero abraçar. Eu te desejo para minha namorada. Teu beijo quente, quero provar. Teu corpo ardente, quero abraçar. Aconteceu tão de repente, eu estava no meu portão, quando a vi toda contente, ela agitou o meu coração. Ai, que me dera te poder dar alegria, toda a noite e todo em meus braços prender. Ai, quem me dera acordar com teu sorriso. É só isso que eu preciso para melhor poder viver. Eu te quero, eu te desejo para minha namorada. Eu te quero, eu te desejo para minha namorada. Teu beijo quente, quero provar. Teu corpo ardente, quero abraçar. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Sacudir o pó quando é no verão. Ora então, vou dar a minha receita da avó. Esta receita tem pelo título que fui eu que batizei, é um prato que eu batizei, que é a moda da avó. Das avós, antigamente, era tudo aquilo que tinham em casa. Só se comia o que havia em casa. Ora então, tem pelo nome rancho. O prato de hoje é rancho, o nome que eu dou ao prato da avó. Ora então, pegámos num tacho, numa panela. Um tacho, às vezes dizemos, é uma maneira de fritar qualquer coisa, aqueles tachos larguinhos ou mais pequeninos, como for. Então pegámos numa panelinha e pomos lá ao lume com água. Depende de, para quem vai ser as pessoas, não é? Eu vou dar mais ou menos um exemplo para um casal sozinho, coitado, que já estejam sozinhos. São só duas pessoas, pronto. Então, para duas pessoas, pegámos mais ou menos um litro de água e pomos numa panela. Ajuntámos-lhe sal a gosto. No fim, vamos logo preparar dois ovos para cada um, ou três, pós dois, pronto, como vocês quiserem, a gosto. Se quiser botar mais ovos, bota mais ovos. Se quiser botar menos, bota ao menos. Faço como puderem, da melhor maneira. E então, pomos os ovos, juntamente com a água, e vamos preparar então os ingredientes todos para pôr lá dentro. Pegámos numa terrina, vamos descascar aí umas três batatas para duas pessoas, se elas forem grandes. Mais ou menos. Também não convém ser muito grande, porque senão ficam aquelas fatias muito grandes. Pronto, e descascam as batatas, parte-as em quatro e deitam para a terrina para lavar. Uma boa cenoura também preparada, cortada aos bocados, mais ou menos em quatro, e partidas aos bocados, também pequenos, não pode ser muito grandes. E então, e os ovos já lá estão, e depois as batatas, a cenoura, e depois ajuntámos-lhe o feijão verde. Se for daquele largo, cortámo-las aos bocadinhos. Se for das largas. Eu gosto de abrir, quando são daquelas largas, grandes, feijão verde, eu corto-as a meio e depois corto ao contrário. Aí em três, se elas for compridas, dou para três. E cortam a seu gosto aquelas que vocês quiserem. E também pode juntar ervilhas. Ervilhas de greiro. Pode juntar. Todos os ingredientes fazem bem, é bom para a saúde. Pronto, e vão cozer isto tudo, não é? Quando estiver cozido, esses ingredientes, vocês pegam numa terrina e vão tirar tudo com uma escumadeira. Tiro ou deito num coador tudo, mas que não se rele, não é? Tiram os ovos, vão descascá-los e pôr tudo, e os legumes e as batatas e a cenoura, tudo numa travessa. Escoada, claro, escoadinho, tudo seco. Então depois partem os ovos aos bocadinhos, vamos enfeitar a travessa. Partam os ovos aos quadrados ou a meio e põem por cima, a enfeitar. Depois ajunto duas latinhas ou uma latinha, há maiores, há mais pequeninas, como quiser, de atum espalhado por cima. De seguida, azeitonas também a gosto. Fica um prato muito bonito e muito saudável e é muito bom, simples de fazer. Em 15 minutos você vai bem dizer faz de comer. E depois de seguida pode juntar também umas rodelinhas de cebola, se quiser, se quiser. E depois então um molho eu, com maionese. Exponho um bocado de maionese por cima, mas senão também lhe vou dar aqui um bocadinho de molho, a receita do molho verde, para deitar por cima, se não quiserem, com maionese. Com um azeitinho, então pegamos numa tacinha, pomos lá um bocado de azeite, uma aranha de sal e uma gotinha de vinagre, pouco, e alho, bastante alho, picado, e uma cebola também miudinha, se não tem deitado, aquelas rodelas, como eu disse, por cima dos legumes todos que estão na travessa. Se quiser deitar aquela cebola à rodelinhas, muito bem. Se não, pica depois uma miudinha para dentro da tacinha que eu disse para fazer o molho. E salsa picada também é muito boa. Faz muito bem à saúde. Tudo faz bem à saúde. Pronto. E depois fazem esse molhinho, se não quiser comer com a maionese, e deitam por cima da travessa que tem preparadinha para comer. Prontos. E está pronta a minha receita de hoje, que tem pelo nome o rancho. Isto é um prato muito económico, muito simples de fazer e muito saudável para o tempo que vem agora, não é? E também se quiser pôr, em vez do atum, uma postinha boa de bacalhau, assar na brasa e pôr por cima, também é ótimo. É como vocês quiserem. Eu até juntar um bocadinho de grão de milho ou grão de bico, ou, como vocês depois preferir. Pronto, isto é a minha dica de hoje, é a minha receita de hoje da minha culinária. Ora, vamos dar início, com continuação, de uma boa tarde e com a boa disposição e a boa música portuguesa. Fiquem bem, até já. Mulher portuguesa. Não há mulher mais formosa, mais bonita e airosa que a mulher de Portugal. Tem no seu olhar um jeito tão meigo e tão perfeito que nos faz apaixonar. Tem nos lábios um sorriso, no andar o que é preciso para um homem conquistar. Quando ama com loucura, quer amor e dá ternura, a mulher de Portugal. Não há, não há, não há tristeza. Não há, não há, não há. Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza. Não há, não há, não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Mulher mais formosa, mais bonita e airosa que a mulher de Portugal. Tem no seu olhar um jeito tão meio e tão perfeito que nos faz apaixonar. Tem nos lábios um sorriso, no andar o que é preciso para um homem conquistar. Quando ama é com loucura, quer amor e dá ternura, a mulher de Portugal. Não há, não há, não. Mais bonita que a mulher portuguesa. Não há, não há, não há. Não há homem que não queira casar com uma princesa. Não há, não há, não há. Podem correr pelo mundo que eu tenho a certeza. Não há, não há, não há. Não há mulher mais bonita que a mulher portuguesa. Mulher portuguesa. Não há, não há, não há. Não há homem que não queira casar com uma princesa. Não há, não há, não há. Podem comer pelo mundo que eu tenho a certeza. Não há, não há, não há. menos acidente. Nós o que nos interessávamos era que homem ou mulher mandasse em condições. Pronto, vamos esperar para ver. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria Rosa de Amarante, Portugal, e ela pede uma música que é Micael Esteban, Despedida de Solteira. É, se calhar vai casar. E ela diz para todas os namorados, não é? Que, e namoradas, para todos os namoradas, que bom que estão para casarem. Então esta música é toda dedicada para esses jovens que estão para casarem. Então vamos escutar. Fiquem bem, até já. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, que amanhã posso casar. Hoje vou fazer a despedida de solteiro. Ai, ai, ai, toda a noite a festejar. Tem a cor das andorinhas a cantar com quem poder formar. É o passo de dança que nós vamos dar. O tango é azul, por do ar. O tango é branco, por da noiva no altar. Meu tango é lento, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Tango feliz, tu és vida. Tango é desespero, se desfolha o mal de ser. Eu sei que és sincero, não ligas, sei que te quero, são ciúmes de mulher. Tango é romance, é fantasia, o tango é cor, som que envia. O meu tango é esperança, verde cor do mar. É um passo de dança que nós vamos dar. Tango é azul, cor do ar. O tango é branco, cor da noiva no altar. Meu tango ardente, tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Tu és só cor do branco. És a luz do sol poente. Tango, tango. Ora, muito bem, 15 horas e 25 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com o Emanuel. Vem, vem bailar. É isso que é. É pedido do senhor Alfredo de Paris para sua esposa, para seus filhos e para seus netos e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado, que está sempre à escuta da Rádio Arcancel através da internet, claro. Ora então, uma continuação de uma boa tarde e até já. Tic, tic, tic. muito bem. 15 horas e 28 minutos aqui nos estúdios da Rádio RKCL 96.2. Ora então, vamos aqui ficar com a diapasão A Bela Portuguesa. Esta é para Manu de Arujo e para todas as colegas de trabalho, para o seu patrão, para o seu marido e toda a família, e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigada. Ora então, diapasão A Bela Portuguesa. Até já. Dos momentos mais felizes que passamos, aquelas em que os nossos corações nos diziam tudo aquilo que estudamos. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. E os beijos guardados tinham muito mais valor que duas mil palavras, mesmo ditas com amor. Yeah, yeah, yeah, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh, sim, aquele que eu nunca esqueci. Yeah, yeah, yeah, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh, sim, eu sempre hei de gostar de ti. Lembras do lugar em que demos o nosso primeiro beijo e da vontade louca de abraçar, seguida pela onda do desejo. Fazíamos amor na praia à beira-mar, debaixo das estrelas ao luar. E os beijos quebrados tinham muito mais valor que duas mil palavras, mesmo ditas com amor. Tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, aquele que eu nunca esqueci. Yeah, yeah, yeah, tu foste o meu primeiro amor. Sim, oh sim, eu sempre hei de gostar de ti. Ora, 15 horas e 36 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, agora vamos ficar aqui com aquela linda música que vai ser para todos os homens que estão à escuta da minha emissão e para aqueles que também não estão. É preciso é precauções. Então, como estamos no tempo de primavera e vem aí o verão, o tempo de assar sardinhas, vem aí o São João, São Pedro e Santo António, tempo das boas sardinhas que pingam no pão. Então é tempo de acender os grelhadores e assar sardinhas. Esta linda música vai ser para todos os homens e que tenham muito cuidado quando estiver com os grelhadores acesos. Ora bem, linda música, estava a assar sardinhas com lume a arder. Fiquem bem até já. Yeah. eu não sou capaz de te esquecer. Estou a morrer de amor, minha alma dói, preciso te ver. Eu procuro por ti, venço sem ter fim, não te encontro mais. Diz-me o que vou fazer, ai se te perder vou sofrer demais. Já pus no meu mural, até no jornal, preciso de ti. Já não penso em mais nada, se tu não vens, que será de mim? Nunca fiquei assim a sofrer demais por acreditar que tu vais voltar, amo-te a valer. Mas que paixão louca, ando tão perdido com teu sorriso, com esse olhar. Mas que paixão louca, estou alucinado, sonho acordado, quero te amar. Mas que paixão louca, ando tão perdido, estou tão carente de amor por ti. Mas que paixão louca, estou apaixonado, por isso vem nos fazer. Eu não sei pensar em outra paixão. Posso ter outro alguém, mas será só teu o meu coração. Eu procuro por ti, venço sem ter fim, não te encontro mais. Diz-me o que vou fazer, ai se te perder vou sofrer demais. Já pus no meu mural, até no jornal, preciso de ti. Já não penso em mais nada, se tu não vens, que será de mim? Nunca fiquei assim a sofrer demais por uma mulher. Quero acreditar que tu vais voltar, amor-te a valer. Mas que paixão louca, ando tão perdido com teu sorriso, com esse olhar. Mas que paixão louca, estou alucinado, sonho acordado, quero te amar. Mas que paixão louca, ando tão perdido, estou tão carente de amor por ti. Mas que paixão louca, estou apaixonado. O que é preciso é serem felizes. Ora, 15 horas e 44 minutos. E como o tempo passa. Ora bem, vamos ficar aqui com Kim Barreiros, a pedido de Manuel Pinheiro, para sua esposa, seus filhos, seus netos e para todo o auditório, para todos os animadores, muito obrigado, e para todas as pessoas que o conhecem, espalhadas pelos quatro cantos do mundo, que é muita gente. Ora bem, então é Kim Barreiros, a receita do doutor. Então vamos escutar. Fiquem bem, até. A Marta desmaiou ali na rua. Chamaram a ambulância que a levou quase nua. O doutor examinou-a, fez análise de seguida e disse logo aos pais que tinha sido comida. Ninguém sabe o que foi que ela comeu. Sua barriga inchou, tonturas desmaiou. Depois de ter sido medicada, foi aconselhada a comer mais devagar. Foi comida, a Marta foi comida. Comeu à bruta e estava toda despida. Foi comida, comeu a chavardona. Comeu, comeu, a Marta é uma lambona. Foi comida, a Marta foi comida. Comeu à bruta e estava toda despida. Foi comida, comeu a chavardona. Comeu, comeu, a Marta é uma lambona.

muito bem. Ora então, espero que esteja a continuar um bom fim de tarde. Eu também estou a continuar no fim da minha emissão. Ora então, como estou no fim da minha emissão, estamos no mês de maio. Espero que vamos passar agora aqui uma música que é de Carlos Ribeiro, De Joelhos ao Chão. Que isto quer dizer, estamos no fim de maio, mês de Nossa Senhora. Isto é para todas as pessoas que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2 e da minha emissão A Música da Glória. Ora então, para todos nós, para todo o auditório, para todos os animadores que já passaram por aqui e para aqueles que estão presentes e para aqueles que ainda irão passar. Para todos nós, então, que Nossa Senhora nos traga paz e amor, que é aquilo que nós mais precisamos. Ora então, fiquem bem, até já. Olhando pro céu. Ora, muito bem, assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E vos desejo uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana. E para a semana, se Deus quiser, cá aí estarei. Ora, então vou finalizar com Na Dia do Sameiro, Mãezinha do Céu, eu vou te amar. É isso que nós temos que fazer todos. Então, fiquem bem, até já. Então, uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana e para a semana, se Deus quiser, cá estarei. Ora então, fiquem bem e um beijinho da minha parte com todo amor e carinho e saúde para todos vocês. Até para a semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Cerca de 20 palmadas enquanto dava banho de água fria a esta criança, sublinhando as desculpas